nem chama de amor. Na cama ela me chama, vai brocador. Não chama de benzinho, nem chama de amor. Na cama ela me chama, vai brocador. Meuscds.com. Respeita o brocador. Encaixa, encaixa. Maltrata, maltrata. Encaixa, encaixa. Maltrata, maltrata. É nascido no momento. Olha, cavaleiros. Você trocava de amor, mais do que cobertor foi só cilada, barca furada. Vivia de migué, com vários no seu pé comendo água, e você nada. Mas quando provou do meu sabor, ficou doida virada. Eu vim pra botar moral na casa. Vai! Não chama de vizinho, nem chama de amor. Na cama ela me chama, vai brocador. Olha, não chama de vizinho, nem chama de amor. Na cama ela me chama, vai brocador. Eu sou barril dobrado amor, barril dobrado amor. Na cama ela me chama, vai brocador. Eu sou barril dobrado amor, barril dobrado amor. Na cama, vai brocador. Meuscds.com. Na falta de carinho e de amor, chama o brocador. Chame, chame o brocador. Vai! Você trocava de amor, mais do que cobertor foi só cilada, barca furada. Vivia de migué, com vários no seu pé comendo água, e você nada. E mas quando provou do meu sabor, ficou doida virada. Eu vim pra botar moral na casa. Dale, cavaleiros. Não chama de benzinho, nem chama de amor. Na cama ela me chama, vai, vai, brocador. Olha, não chama de benzinho, nem chama de amor. Na cama, vai pra gangue promoções. Eu sou barril dobrado amor, barril dobrado amor. Na cama ela me chama, vai, vai, brocador. Eu sou barril dobrado amor, barril dobrado amor. Na cama ela me chama, vai, brocador. Padangue promoções, para a gente de lá agora.